sei Lady Mary. Numa tarde tão triste, e quando voltei, não a encontrei. Por que fez isso, amor? Fiquei tão triste e a dor, Lady Mary. Não sei o que faço, sozinho sem ti. Estou sempre chorando, tristeza sem fim. Você não vem, amor. Eu sigo a procurar até você. Thank you.